Eu quero ficar só. Pagode do Itapuí, aquecendo o inverno de Guaíba. Quarta, 21 de maio, véspera de feriado no Clube Itapuí, com as bandas Pura Cabeça, Dossiê, Vibração, De Brincadeira e Na Pressão. Ingressos antecipados a R$10, mais um agasalho ou um quilo de alimento. Na Secretaria do Clube, Beca Vídeo, Casa Viva e Disney Vídeo. Patrocínio Casa Viva e Pagode do La Bodeguita. Promoção Rádio Cidade. Cidade, a Rádio 10 da cidade.